A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675 do edital da Centra de 2021. Projeto número 1675/2021 do edital da Centra. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima, e é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer, porque escutar transforma. A Pai Bola é, dentre outras coisas, também um projeto educativo. Como fazer documentários sonoros. E a maioria das referências desse formato são em inglês. Então tem todo um universo de coisas legais que são difíceis de mostrar para quem não entende inglês bem. Até porque podcast não dá só para legendar, né? Mas dá para dublar. E é isso que você vai ouvir nesse episódio aqui. Durante o desenvolvimento da Pai Bola, se envolver mais na comunidade, interagir, conhecer as pessoas, a gente conheceu a Luciene Silva. Ela é diarista, é mãe da Gabriela, que é uma menina super esperta, que gosta muito de ler e que é cadeirante. Isso fez a Luciene se envolver mais na luta pela defesa dos direitos de pessoas com deficiências. E o que mais chamou a nossa atenção na Luciene é que ela é uma pensadora. Desde o início, a gente ficava intrigado de por que ela teve interesse de aprender e fazer podcast. Até que a gente descobriu os cadernos dela. Tive a impressão que você gosta, assim, de texto, de Eu gosto. Eu vou te conseguir uma coisa. Não repare a minha bagunça aqui. Vou ler pra você, assim que eu achar. Tá bom. Deixa eu ver se tá nesse caderno. Aqui. Vou ler pra você. Assistindo o jornal agora pela manhã... me chamou a atenção a reportagem que falava do deslizamento de terra em Petrópolis. Vi um homem falando que tirou a mãe dele viva, graças a Deus, entre parênteses, que eu coloquei graças a Deus, debaixo dos escombros de barro. Mas ele ainda continuava cavando, procurando sua esposa grávida e mais dois filhos. Com essa fala desse homem... Aí eu gosto de escrever quando eu vejo alguma coisa que... Uau. Que me chama atenção, eu escrevo. Quando eu era mais nova, quando eu estudava, né, eu morava no Padre Eustáquio, eu estudei na Escola Cristiano Machado, eu tive uma professora de português excelente, e ela tinha até uma coisa, eu fico zoando aqui com as minhas meninas, ela falava assim, til não é acento, til é preposição, né, então eu peguei muita coisa dela, então eu sempre gostei de ler, escrever, por muitos anos eu fiquei parada assim, de escrever alguma coisa. Minha mãe na época comprou, o dia que eu achei interessante, uma pasta de fazer redação que tinha, de acordo, lá te dá umas dicas para você escrever sua redação. Uhum. Aí eu fui ler uma redação que eu fiz nessa época de escola que tá lá. Falei assim, gente, falando do muro, eu vou achar e depois eu te mandar, muito bacana. Aí eu falei assim, vou escrever. No final do episódio, a gente vai ouvir mais da Luciene, mas eu só queria apresentar ela para explicar um pouco de por que a gente propôs a ela esse projeto de dublar um podcast americano, que era o que eu estava falando lá no começo. O nome traduzido do episódio original é Uma Maquiagem para uma Ocasião Especial, e é do podcast Rumble Strip, da Erika Hellman, sobre a Tiana Russin. Ele só tem 8 minutinhos de duração e mesmo assim consegue contar uma história completa. E isso foi perfeito para fazer essa tradução e dublagem, porque isso dá um trabalhão. Porque a questão não é só traduzir as palavras... A gente tem que traduzir também o contexto e o sentido das coisas. Quando a Tiana, lá no episódio original, fala que vai na Applebee's, isso quer dizer que é um restaurante de franquia, só que é mais chiquezinho. Tipo um Outback ou Madeira aqui, por exemplo. Quando a Tiana fala que ralou para conseguir guardar 100 dólares para ir uma vez num restaurante chique, que ela nunca se arrumou para sair com o namorado, que só vê ela com roupa de trabalho, o que isso tudo fala sobre a luta pela sobrevivência, capitalismo, os medos, desejos, os sonhos e as realizações de alguém. E por tudo que eu já falei da Luciene, que eu pensei que ela seria uma pessoa ideal para falar dessa história, porque ela também tem lutas muito parecidas com a Tiana, do podcast original. Vamos lá então para a história. Depois a gente conversa mais. I'm looking for someone who'd be willing to do my makeup and possibly hair. Eu tô procurando alguém pra fazer meu cabelo e minha maquiagem no dia 23 desse mês. Uma coisa simples mesmo, só pra esconder o vermelho do meu rosto. Existe uma forma de criar uma ilusão com uma maquiagem? Porque o meu rosto é bem gordinho. Eu geralmente não gosto de nada feminino. Mas quero fazer uma surpresa pro meu namorado. Vai ser nosso aniversário de namoro. Eu já tenho um vestido escolhido, já escolhi as unhas postiças também. O problema é que eu não tenho ideia nem como fazer a maquiagem, porque geralmente eu não me maquio e meu rosto é bem redondo. Thank you for reading. Obrigada por ler. That's Tiana reading a posting she wrote last week. Essa é a Luciene. Ela tá lendo uma postagem que ela escreveu na semana passada pro Jornal Mural da Esperança, no Conjunto Esperança, no Barreiro de Cima. Esse Jornal Mural é um grupo de WhatsApp da comunidade, que é tipo um quadro de avisos e recados da região. Por algum motivo, tem muita gente comprando e vendendo pneus. Na semana passada, a gente descobriu que alguém esqueceu uma garrafa térmica vermelha e uma toalha listrada no número 715 da Rua Faizão. E uma outra pessoa conseguiu comprar uma motosserra. As pessoas também reclamam muito dos vereadores no Jornal Mural e, depois das chuvas, sempre agradecem os funcionários da prefeitura que limpam as ruas. Tem também vários gatos perdidos e achados. Minha amiga Alessandra encontrou essa postagem da Luciana no Jornal Mural da Esperança. E a gente achou que era a postagem mais vulnerável de coração aberto que a gente já viu. E como a gente não sabe fazer maquiagem ou cabelo, a gente decidiu encontrar alguém para fazer. Eu me encontrei com a Luciene por alguns minutos no dia anterior do encontro dela, só para saber mais sobre o que ela estava pensando. Meu namorado nunca me viu arrumada. Nos 2 anos que a gente se conhece, ele sempre me viu vestindo roupas de trabalho. Ele nunca me viu usando vestido. E eu disse para ele, às vezes eu brinco com ele, que eu sempre usava vestido em ocasiões especiais, alguma festa. Ele até brincava comigo que não me imaginava usando vestido. Eu queria chegar toda lindona, toda bonita com o vestido que minha amiga me deu e falar, vamos sair, vamos comemorar. Eu queria estar até de salto alto, porque ele é bem mais alto do que eu. Vou até colocar umas unhas postiças, mas eu não gosto muito disso. E assim que eu chegar no restaurante, provavelmente eu vou tirá-las. Aí então ele vai ver como que eu fico linda, toda arrumada. Aí talvez eu pudesse, sei lá. Eu sei que eu não preciso impressionar ele, porque ele já me ama. Mas eu só queria ficar bonita pra ele. When do you feel pretty? Então, quando é que você se sente bonita? I guess I feel pretty when. Eu me acho bonita quando eu tô com o cabelo solto. Realmente, quando eu passo uma maquiagem nos olhos. E quando eu estou perto, assim, das pessoas que eu mais amo. Yeah, I like that. Encheu até meu olho de lágrima, Felipe. Que isso? Mas é escrever essa história. Imagina se eu visse no rádio, sabe? Uma história pessoal, assim. So what do you have in mind for makeup? E o que você tá pensando para fazer de maquiagem no cabelo? Eu não sou especialista nisso, não. Mas eu sei que ele gosta quando eu saio do banho com o cabelo molhado. Porque, naturalmente, ele fica cacheado. E ele fala que gosta muito. Aí, talvez eu possa ter meu cabelo cacheado e uma maquiagem que combine com meu vestido. E as unhas combinam com tudo, porque elas são meio douradas. Então, combina com o marrom do vestido, dos botões do vestido e do meu salto alto também. E o resto é tudo meio preto. And then everything else is kind of black. Does he know where you're going tomorrow night? E ele sabe para onde que ele vai amanhã de noite? Sim, eu perguntei para ele se ele queria ir no Outback ou no Madeiro, porque eu tenho R$200 separado, que eu deixei separado só para a gente comer. E hoje eu quero esbanjar. Eu pedi folga no trabalho, mas não consegui, não. E eu não vou reclamar, não, porque é só um turno de 4 horas. Eu posso fazer esse trabalho bem rapidinho. E logo depois do trabalho, graças a você, vou poder me arrumar. E essa vai ser a maior surpresa para o meu namorado. Quando eu voltar? Não sei. Eu não pensei em tudo. Não, mas eu já comprei alguns presentes para ele. Ele está precisando muito de umas cuecas. E isso eu já comprei para ele. Uma é toda enfeitada, estampada, e eu acho que ele vai gostar. A outra é mais simples, bem básica mesmo. E eu acho que vai ser o suficiente para ele. E ele está precisando urgentemente de um sapato novo. E quando a gente for no restaurante, a gente vai passar no shopping antes, para ele escolher os sapatos que ele quer. Aí nós vamos mesmo aproveitar bem a comida. Eu acho que eu estou querendo uma picanha bem suculenta. Não sei o que, que ele vai querer, mas eu vou querer a picanha. But I'm getting steak. He's not a flirt type, but... Ia ser legal se a gente só... Tipo nos filmes. Eu sei que isso é brega pra caramba. Mas eu acho que ia ser fofo se ele falasse assim... Nossa, como você tá bonita, tá linda. Depois me olhasse nos olhos e me beijasse. Não acho que ele vai falar o que eu tô esperando. Mas mesmo que ele não fale, a sua expressão vai. Even if he doesn't say it, you know, his face will. What is your fantasy about what you want your life to look like? I mean, if you could have whatever you wanted, what would you want? As of currently, qual que é o seu sonho de vida, assim? Se você pudesse ter o que você quisesse, o que você queria ter? A partir de agora, eu quero ficar no Barreiro, porque é minha casa e é tudo que eu conheço. E eu amo o Barreiro. Mas eu tenho um sonho. Você sabe, né? Tipo, ter um relacionamento estável, ter um filho e juntar uma grana para viajar pelo Brasil. Não é um sonho muito realista na minha situação financeira de agora. Mas mesmo que eu não consiga viajar o Brasil todo, eu conhecendo algumas cidades, alguns estados, já vai ser uma grande conquista. A gente vive X quantidade de anos, anda, né, X quantidade de quilômetros em idas e vindas do trabalho e sempre vemos as mesmas coisas a vida inteira. E a maioria das pessoas ficam presas nessas idas e vindas do trabalho e nunca vê nada diferente. E eu não quero fazer isso. Eu quero fazer diferente, eu quero estar lá fora, eu quero viver. Eu quero viajar, quero conhecer pessoas. Eu quero muito fazer tudo isso. I don't want to just exist. I want to be out there. I want to do stuff. I want to live. Tiana and her boyfriend. A Luciene e seu namorado curtiram muito o encontro. Ela falou que não tinha fila no restaurante e a comida estava deliciosa. Na volta para casa, eles pararam no mirante e ficaram olhando as estrelas. Você acha que a viagem minha de ver esse paralelo da história dela com a sua? Eu acho que eu queria te entrevistar disso, me falando disso. Você acha que... Sim. A primeira vez... Luta com a Gabi... Assim, a primeira vez quando você me mandou esse texto, né? Falei, gente, parece um pouco as histórias, com sonhos diferentes, um pouco diferentes, mas parece. É uma mulher que quer estar sempre, tá fazendo o melhor para o seu namorado, no caso, quer surpreender ele, fazendo uma coisa bonita, mas querendo agradar o namorado, né? E isso, na minha vida, eu estou sempre querendo agradar todos, né? A minha filha, meu marido, minha mãe. Na verdade, aí... Tem só um problema, a gente não sabe se a gente agrada todo mundo, né? Aí fica uma incógnita. Sim, eu amo escrever. Quando eu vejo alguma coisa assim que me toca mesmo, ou alguma coisa em volta que me chama a atenção, eu tenho que escrever, eu tenho uma necessidade de escrever. Né? Às vezes eu não consigo, por causa do tempo mesmo, mas sempre quando eu tenho um tempinho, eu tô escrevendo. Aí agora eu tô fazendo até mesmo no celular, né? Tem até uma historiazinha. que aconteceu dentro do ônibus, que eu achei bacana. Aí eu sempre gosto de escrever, assim, parece que me alivia, o escrever me alivia. Parece que eu me reconheço, eu consigo me conectar comigo mesmo escrevendo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Andar de ônibus a cada dia que passa está virando um aprendizado para mim. E acontecem coisas que dá para refletir no dia a dia. Hoje, sexta-feira, 27/1, às 8h49, estou dentro do 3055 para mais um dia de trabalho. Tem uma moça com fone no ouvido escutando música. E em alguns momentos cantando alto e cantando até algumas partes erradas, kkk. Talvez esteja feliz por ser sexta-feira. Ou talvez ela é assim mesmo. Ou quem sabe, talvez esteja passando por algum momento difícil e a música é sua válvula de escape. Mas tem outra moça que está aqui no ônibus e está reclamando da cantoria da primeira moça e até falando que não aguenta mais. Mas na realidade, nenhuma delas está errada. Porém, se levarmos a vida com mais leveza, acho que será mais fácil de passar a vida com mais tranquilidade, mesmo que tenhamos alguns problemas. Então, para mim vale aquele velho ditado: quem canta, os males espanta. Bora cantar? Essa história foi produzida pela Pai e Bola, agência de histórias. Somos uma produtora de podcasts localizada na Vila Semig, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Quer somar com a gente? Então chega mais, porque a Pai e Bola é feita por quem quiser. Se você está afim de aprender com a gente como gravar, editar, quer contar sua história, ou conhece histórias que você acredita que deveriam ser contadas aqui, fica ligado nas nossas redes sociais, deixa mensagens ou comentários que a gente vai conversando. Nós estamos no Instagram como Pai Bola Barreiro e no Facebook como Agência Pai Bola. Muito obrigado pela sua escuta. Ela é muito importante pra gente.